A guerra não acabou, amanhã é um novo dia. Proclamado guerreiro imbatível, nas batalhas do dia a dia. Devo brindar e agradecer a Deus pela minha vida e nunca deixar morrer os sonhos que nos motivam a viver. Vitória, conquista, batalha, luta, agradecer, permanecer. Fé, esperança, são ingredientes necessários pra sobreviver. Correr atrás, acreditar que você é capaz. Se a fé move montanhas, nada é impossível. Transforme o que é seu sonho em realismo. Convites pra vida bandida nunca faltaram. Mas os que abraçaram, me diz quantos sobraram. O brilho da XC destruiu muitos sonhos. Famílias destruídas e várias mães chorando. Pra quê? Pra ter um minuto de fama. Hoje o Paquitão, amanhã morto na própria cama, não. Deus me deu um sonho diferente pra através da as ondas sonoras entrar na sua mente e te alertar. Sua vida vale mais que cifrão. Nós não leva carro e moto pra dentro do caixão. Irmão, acorde pra vida e reveja seu sonho. Imagine você daqui 30 anos. Tem um sonho que através do rap vidas vou salvar. Agradeço a todos que vieram a nos apoiar pra poder chegar até aqui. Cancioneiros do gueto, prossegue até onde Deus a permitir. A guerra não acabou, amanhã é um novo dia. Proclamado guerreiro imbatível, nas batalhas do dia a dia. Devo brindar e agradecer a Deus pela minha vida e nunca deixar morrer os sonhos que nos motivam a viver. Pedras diferentes pra louvar o Senhor. Nós tentou escolher e o mundo é um peneiro. E os guerreiros imbatíveis até o final chegou. Inveja, fofoca, oportunista, vários, vários caíram do cavalo, invejoso que tentou, mas não conseguiu, porque a lealdade entre nós vai a mil. Agradecer a você, pai, foi principal. Por cancioneiros, você foi fundamental. Lembrei, ó, Hulk, de nós ali no quarto com o Rodrigo e o Diogo, sonhando do meu lado. Cê lembra, neguinha, em conquistar a multidão, em ver todo mundo cantando nosso som. Isso vale mais que qualquer malote. Apologia positiva, eu desejo boa sorte. Estoura o champanhe pra agradecer. De Ferrari, Maranello, de bike ou de chinelo. Família 75, pros guerreiros, sucesso. Nunca deixei rastro na minha caminhada. Paz é por vir, não poder falar nada. Cada um, cada um, cada caso é um caso. Não mete o louco não, cara, que cê é desmascarado. Sonhar, irmão, isso é preciso. Dia após dia superar o inimigo. Sempre transparente como Jesus foi com Judas. E nós, segue assim na nossa luta. Segue assim na nossa luta. A guerra não acabou, amanhã é um novo dia. Proclamado guerreiro imbatível, nas batalhas do dia a dia. Devo brindar e agradecer a Deus pela minha vida e nunca deixar morrer os sonhos que nos motivam a viver. Pra chegar no auge é batalhar, correr atrás. Honra a dignidade ancestral. Cê pode até desviar do caminho das palavras. Renasce o guerreiro imbatível como Jó. Sofreu, prosperou, depois em dobro não negou. O rei dos reis, todo poderoso. Um propósito, um sonho, a questão é a paciência. Não temer os inimigos, erguer a cabeça. Várias guerras, conflito no subconsciente. Provação, confusão, situação. Chapa quente, equilíbrio mental, também espiritual. Tem olhos pra poder enxergar o anormal. Tem várias fases, tudo aqui é uma escola. Uns aprendem a sofrer, perder toda hora. Mas tem os que transforma sem em nota de mil. Quem não viu, não nasceu com esse dom, puta que pariu. Tenho certeza que a vitória já chegou. E foi desde lá do dia que Jesus ressuscitou. Caminhei por uns anos, bem mais que 10. Viajei no deserto seco igual Moisés. Mas fechou em 5 louco, os tru escolhido. Eu agradeço, me sinto realizado com isso. Assim eu sempre vou, bem mais que vencedor. Mas sem baixa a guarda, porque a guerra não acabou. A guerra não acabou, amanhã é um novo dia. Proclamado guerreiro imbatível, nas batalhas do dia a dia.